um dos mais bizarros crimes da história dessa cidade parece que foi cometido. Este é outro daqueles sonhos estúpidos. 50 milhões de dólares até sexta-feira, em local a ser combinado. Sinto fome, não sinto medo. Dos que dormem tarde, acorda cedo. Que nem pai do Cris. Se é de prego, minha vida daria um filme ou um samba enredo. Dinheiro fala, sou poliglota. Barceiro, na Califo dólar. Londres libra, peso na Argentina. Trocando os Kwanza, férias em Angola. Eu sigo tenso, mas já foi mais triste. Já rimei de crime, hoje falo de grife. Enquanto tiver jogo, nós nunca desiste. Não me compare contra o rapper que não for da elite. Preto matando preto, me diz quem sofre. Saudade dos amigos, tipo Quave Takeoff. Atividade, vive playoff. Dos kids net aos rooftop, das bocas aos coffee shop. Das sigla de fag pros NFT. O que nós desejamos hoje consegue ter. Se bater de frente, o que eles vão dizer? Saudade de casa, hoje à noite ela quer me ter. Eu sigo tenso, mas já foi mais triste. Já rimei de crime, hoje falo de grife. Enquanto tiver jogo, nós nunca desiste. Não me compare contra o rapper que não for da elite. Pior áudio, sangues e suor. Dos trampos sem folgas, minhas férias em New York. Drive-by e bye-bye, de Nike ou de high. Verde no pipe, eu tô forte igual Popeye. Loops e punchline, quase puro nine-nine. Money me faz bem, mas sei que eles vêm, vai. Se confia, alguém trai. Os luxos só distrai. Meu flow picota os outros, que nem samurai, yeah. Eu sigo tenso, mas já fui mais triste. Já rimei de crime, hoje falo de grife. Enquanto tiver jogo, não, nunca desiste. Não me compare contra o rapper que não for da elite. Cadê o dinheiro? Não está aí. Agora, voltamos à nossa programação normal.